Oi. A ideia de eu estar gravando esse áudio, fazendo tudo que eu estou fazendo agora, é porque eu queria fazer uma coisa igual, com intuito, igual que você fez com aquela carta, lembra? Que você mandou para mim. Só que eu não estava conseguindo colocar no papel, então eu decidi fazer via áudio, porque é uma coisa que eu já estou fazendo há bastante tempo, estou mais acostumado. Eu queria te dizer que eu pensei sobre muita coisa. Eu queria dizer o seguinte, que eu aprendi muita coisa nesse tempo, nessas 2 semanas, sobre mim e sobre você também. Eu comecei a olhar para dentro de mim de verdade, o que estava acontecendo comigo. Comecei a fazer um apanhado de todas as coisas que você me falou, desde o início até as últimas. Eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, que eu fazia algumas promessas que eram vazias, porque eu sempre estava tentando resolver tudo sozinho. As questões eu tentava resolvê-las sozinho e eu muitas vezes eu não tinha a capacidade para resolvê-las da melhor maneira. Eu descobri que eu preciso trabalhar na ativação dos problemas. Os problemas que surgiram no nosso relacionamento, a maior parte foram por causa de falhas que eu tinha ou características minhas. Por exemplo, reatividade, acomodação, baixa autoestima. Várias coisas derivavam disso, por exemplo, ciúme também, né? E eu descobri também que a maioria dos relacionamentos que eu atraía, por ser dessa maneira, eram tóxicos. E quando eu tinha a oportunidade de me relacionar com alguém que não era tóxico, eu estranhava, eu acabava tornando tóxico, de certa maneira, isso. Mas de toda maneira, com você foi especial porque foi a primeira pessoa com quem eu notei como as minhas atitudes tinham impacto. Antes eu fazia as coisas e não via o impacto que elas tinham nas outras pessoas, eu via apenas a reação das outras pessoas, mas eu não via o impacto e você deixou bem claro para mim o impacto que cada atitude, cada erro, cada falha minha acabavam reverberando sobre você e sobre o relacionamento. Eu comecei um processo terapêutico, já tive 2 sessões. Estou fazendo por enquanto pelo computador, né, porque não tem como fazer pessoalmente, mas assim que as coisas melhorarem eu vou dar prosseguimento nisso pessoalmente. Eu descobri que talvez eu tenha alguns traumas de infância, coisas relacionadas a como eu via a minha mãe. Primeiro, como eu sentia falta da minha mãe, porque quem me criou foi minha avó, praticamente. As coisas práticas mesmo quem fez foi a minha avó. Quem passava uma parte do tempo comigo era a minha avó. Eu só fui ter contato com a minha mãe um pouco mais velho, um contato mais íntimo, né, de eu lembrar das coisas mesmo lá pelos 9, 10 anos de idade. Antes disso, a única referência que eu tinha era minha avó. Então, minha mãe era com uma pessoa que vinha, passava bem pouco tempo, me cativava, mas logo ia embora. E eu notei que talvez seja por isso a minha carência. Eu tenho muito também ligado à questão do meu pai, de como eu via meu pai quando era criança, como eu comecei a ver ele depois, quando era adolescente, já virando adulto. É a mistura de admiração com repulsa. Certa vez você disse para mim, né, que talvez eu tivesse essa coisa com sexo por causa que meu pai era muito, você usou um termo, putão. E talvez seja isso. Como eu te disse, eu tô num processo, eu tô lendo bastante coisa, eu tô me aprofundando em bastante coisa. E tudo isso porque eu quero melhorar. Eu tô de fato fazendo coisas para melhorar. Eu estou com planos que eu pensei, repensei e achei da melhor maneira de realizar esses planos. Dependem, lógico, de coisas que você já sabe, mas uma vez essas coisas acontecendo nas condições necessárias, eu tenho certeza que não vai ser difícil de maneira alguma eu empreender esses planos porque já estão preparados aqui na minha cabeça. É só uma questão das coisas acontecerem mesmo. eu tô estudando, mais aplicado ainda. Eu tô vendo como você tinha tanta razão em tanta coisa, que eu fico até sem jeito de comentar, às vezes, com vocês. Quando o verão chega, a gente corre, foto soa pelo ar, vem o corpo ar. Quando o verão chega, quero te encontrar no calor do sol e o mar, namoro na areia. Tô evitando pensar no teu sorriso. E sempre que eu penso em ti, eu penso nos teus olhos, no teu cabelo. Mas eu tô evitando pensar no teu sorriso porque foi por ele que eu me apaixonei. Foi a porta de entrada. Algumas músicas que eu tenho escutado. E acho que isso vai ficar pra minha vida. Toda vez que eu ouvir Jalperi, eu vou lembrar de Embaçaí, eu vou lembrar da gente lá, vou lembrar da gente na rede. Eu quero ter o seu corpo coladinho no meu, e o meu corpo suado coladinho no seu. Som de bandinha no lago, nosso amor acendeu. Uma brincando na areia, igual a você e eu. Eu quero conversando, ou simplesmente à toa, bebendo cerveja, comendo alguma coisa. Uma paz tão grande me invade, um sentimento tão gostoso de plenitude. Assim como no quarto de Laleca, principalmente à noite, eu olho para as estrelinhas, que elas brilham no escuro, eu lembro de você. Eu lembro como eu estava conversando com você no telefone, enquanto eu estava grudando as estrelas na parede, como toda a ideia do quarto foi sua, como você foi, comprou as coisas, idealizou o presente, enfim, você foi a base de tudo e eu, como eu sou grato pra você por isso, porque é uma coisa que acaba perdurando, mas que também acaba me lembrando muito você. Você foi bem claro na última conversa que a gente teve, mas eu tava aqui pensando. Eu acho que eu tava, e você tinha me dito isso, eu tava numa berlinda, muito na beirinha de um muro, de um prédio muito alto. Agora eu percebo como eu andei, desde o primeiro andar eu fui subindo até o último andar e finalmente ter dado um passo em falso e caído. Nada me tira da cabeça que eu não ter dado sequer um presente do Dia dos Namorados. Foi assim a última gotinha que faltava no seu interior. Isso aliado ao fato de eu ter feito merda na entrevista, que também foi um erro que eu disse que eu não ia cometer e eu acabei cometendo. E aí entra, volta naquilo que eu falei das promessas vazias. Eu falava que eu não ia cometer o erro e nem ia cometer o erro, mas acabou que eu falava naquele momento, eu gravava aquela informação. E depois o mesmo problema surgia, só que com uma roupagem diferente, eu acabava repetindo o erro. Ou seja, eu fazia promessas vazias. Eu só pensava em mim para resolver. Eu achei que eu resolvendo da maneira que eu achava certo, estava resolvido o problema. E eu esquecia que você estava ali e que você era parte da solução. Então eu acho que eu não ter te dado presente quando você fez um presente tão lindo, tão sentido, tão bonito, ter levado todo o tempo, como tudo que você fez nesse relacionamento, tudo que você faz, eu vejo que você faz com capricho, você faz com coração, você faz com esmero. E eu ter feito o que eu fiz na entrevista foi realmente ali o passo que eu não devia ter dado e que eu acabei dando inconscientemente e eu caí. E depois disso não teria nem como você me segurar, porque, que nem você falou várias vezes, eu tava com o meu limite muito baixo. Usando uma linguagem que talvez você esteja mais familiarizada, meu limite no cartão estourou. Então extrapolei. E aí já não tinha mais como não cair. Eu tava lembrando disso outro dia, na sexta-feira. era dia dos namorados, mas você veio na quinta. Na quinta-feira a gente namorou. E você tava com vontade, você tava com desejo, você tava com tudo. E eu até agora não sei dizer o que aconteceu comigo, por que que me faltou, não sei o que aconteceu. Eu acho que isso também deve ter pesado um pouco. Bastaria uma pena ali pra eu me fazer cair. E eu fico pensando que você falava muito de construção, de construir, né? E eu queria jogar uns questionamentos aqui. Por exemplo, se o intuito era construir e continuar construindo, me pareceu que você desistiu mesmo. Não foi uma coisa gradativa. Ou talvez tenha sido. Talvez o momento que você pisou aqui, naquela quinta-feira, você já estava fazendo uma espécie de avaliação para saber se valia a pena ou não internamente. Eu digo isso porque no outro final de semana que você tinha vindo, pra você lembrar, o do Dalgona, que você passou mal, a gente tomou pisco, foi maravilhoso, a gente até comentou, foi leve, foi gostoso, foi muito bom. E no posterior, que foi realmente o último, aconteceu o que aconteceu. Então não sei se nesse meio tempo você começou a pensar e ver realmente que, não, tá nos últimos, eu vou dar mais essa chance e não vou falar nada. E se não for, é porque não é pra ser. Eu sempre achei que um relacionamento maduro não deveria ter esses arroubos de emoções, esses picos de emoções. E eu lembro você falando isso também, que teu relacionamento, você queria que fosse um relacionamento maduro, você tá acostumado com a ideia de relacionamento maduro, sem grandes explosões. Mas quando você terminou falando que você não queria continuar com alguém que não te fizesse perder o fôlego, que não te sentisse apaixonada. Isso não seria, por acaso, uma espécie de emoção extremada? Perder o fôlego, se perder um pouco, se apaixonar. Eu lembro que quando a gente decidiu namorar e a gente... Foi a primeira vez que a gente foi namorar, no caso, a gente foi transar depois de estar namorando. Eu lembro que você parou e me disse, lá na cama do quarto, você disse pra mim, pra eu prometer não te abandonar e sempre estar lá pra você. Você falou num tom meio brincadeira, mas você falou sério, eu notei que você tava se entregando ali de certa maneira. E o último questionamento que eu tenho é realmente esse. Talvez seja uma constatação da minha parte. Você disse que você tinha um modus operandi. Depois que você via que não tinha mais jeito, você simplesmente deixava o próprio relacionamento se esvair, você não lutava mais. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. E eu não posso deixar de me culpar por ter sido responsável por isso ter acontecido. Mas eu queria te falar que eu tô num processo de verdade. Dessa vez eu tenho noção dos problemas que eu tenho e tô começando a ter noção de quem eu sou, começando a me perceber, como você dizia que eu não tinha noção de mim mesmo. Agora eu tô começando a ter. E se tem uma coisa que cada vez tá ficando mais forte em mim, é a vontade de ter um relacionamento. Mas o mais irônico disso é que à medida que eu tô me conhecendo melhor, lendo, me tratando, meditando até, eu descubro que eu não preciso estar com você para fazer isso. Eu não preciso estar com ninguém, na verdade, mas eu escolho estar contigo, porque eu acredito na gente. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Essas duas últimas semanas parece que deu uma acelerada. Muita coisa aqui. Eu tinha começado, eu tinha parado, tinha largado de mão e agora eu tô focado 100% nisso. E eu acredito que você esteja em outra, ou pensando em outras coisas, você está com uma série de outras coisas para pensar. E talvez isso que eu esteja falando seja chovendo molhado, mas eu preciso fazer isso, nem que seja por uma última vez. Eu quero que você saiba que contigo eu fui feliz de verdade. Foi por um curto período, na verdade, não chegou a fazer um ano, mas eu queria que você soubesse que você me fez muito, muito, muito feliz. Como tudo, como pessoa, como homem. E eu sei que durante um período de tempo, eu também pude te fazer feliz. Talvez menor do que o meu período, mas eu via isso nos teus olhos e sentia isso em você. E hoje, lembrando de tudo que passou, eu sinto orgulho da gente, de nós dois. De tudo que a gente enfrentou, não foi pouca coisa. Não foram coisas simples, nem fáceis de resolver, pelo contrário. E eu, que sempre tinha essa questão da baixa autoestima, e no fundo, no fundo, Giza, você deve saber, muitos dos problemas meus com relação a gente eram da autoestima, porque no fundo eu sempre achei que eu não te merecia, porque eu não confiava em mim mesmo. Então, daquele jeito não ia dar certo nunca, porque se eu não confio em mim mesmo, como é que eu ia confiar que alguém gostasse de mim? Quando você me perguntou se eu gostava de mim mesmo, eu não me odeio. Eu não sou essa pessoa, mas também eu descobri que eu não me aprecio tanto assim. E por isso que muita coisa aconteceu, acabava reverberando. Eu achava realmente que eu não merecia estar com uma pessoa que nem você. Mas agora, com o tempo, eu começo a ver que sim. Eu começo a sentir um orgulho de mim também, porque se eu fui capaz de encontrar uma pessoa igual a você, eu não preciso dizer tudo que eu já falei pra você, e eu fui capaz de ser feliz com essa pessoa e fazê-la feliz, isso já me dá uma sensação muito boa, incrível na verdade, e me dá uma esperança muito grande de continuar avançando e melhorando como um todo. Essa pessoa que nunca precisou dizer pra mim, de verdade, eu te amo. Nunca. Pois você, com as tuas atitudes, demonstrava a cada instante, a cada cuidado, a cada puxão de orelha, atitudes mesmo, não só palavras, você era muito de atitude, fazer as coisas em cada atitude sua, em cada gesto seu, tinha estampado o amor que você sentiu por mim. Talvez não seja aquele amor que você tivesse acostumada de dar sempre a chance pro ogro, ou tá sempre ali numa espécie de dependência daquela pessoa. Não, um amor diferente, um amor de amar apesar de. Apesar de todos os meus defeitos, você sempre esteve lá. Então não precisa, nunca precisou você dizer eu te amo pra eu sentir isso, sentir esse amor em mim. Como eu sinto até hoje, quando eu lembro. Eu queria só que tentasse relembrar, trazer à tua mente aquele sentimento que você sentiu quando você teve a certeza de tentar um relacionamento comigo de verdade. Aquele sentimento puro, aquela esperança. Será que ele ainda existe aí dentro do teu coração? Soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta mientras yo termino estas palabras. O que eu fiz e o que eu venho fazendo foi tão terrível ao ponto de eu não merecer mais uma chance. É uma pergunta honesta que eu tenho pra te fazer. Eu tô comprometido comigo, primeiramente, 100% comigo, por inteiro, a mudar. Os tempos tão difíceis, a gente só falava sobre nossos problemas, a gente ligava um pro outro só pra falar dos problemas, a gente não falava sobre coisas amenas ou coisas leves ou planejamentos pro futuro quando as coisas estiverem melhor. Então eu notei que, de repente, esperança não era uma coisa que estava muito no nosso dicionário, a gente era muito calcado no real, e no real, prioritariamente, nas coisas ruins que estavam acontecendo. Será que não foi uma precipitação da nossa parte? Determinado. Será que terminar quando um simples tempo teria dado resultado. E aí, novamente, a Giza tinha razão, porque você falou, eu acho que a gente devia dar um tempo. E eu, nesse caos que eu estava, não, tempo não existe, não tem porquê, não sei o quê, sem analisar tudo que eu analisei, tintim por tintim, nessas quase 2 semanas, que a gente não está se falando, que a gente não se viu, que a gente se separou. Eu já não sou mais aquele cara daquele domingo. Minha postura está totalmente diferente agora. Eu estou num processo de me conhecer e eu vou até o fim. Eu quero saber quem eu sou de verdade e eu vou saber quem eu sou de verdade. E quando isso acontecer, todo o resto que já está queimando dentro de mim vai ficar muito mais forte. E que eu quero tentar novamente, eu quero, na verdade, que você me dê mais uma chance. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Se fosse pra levar friamente, logicamente, seria até melhor que eu ficasse sozinho até terminar esse meu processo de conhecimento. E depois disso, ir atrás de alguém. Mas eu quero que você saiba que agora e até depois eu vou continuar não precisando estar com você nem com ninguém. Mas eu escolho estar com você. Eu quero estar com você. Eu quero construir algo que eu nunca construí na minha vida. Dessa vez, sabendo quem eu sou. Sabendo muito mais do que eu sabia nesses 40 anos de vida. E com muitas chances de ter sucesso, de poder dar certo de verdade. Eu acredito em mim agora. Cada dia que passa eu começo a acreditar mais. E eu acredito em você. Eu gostaria de acreditar em nós dois novamente. Se você ouvir até aqui e não quiser me responder, ok. É apenas uma coisa que eu quero que você saiba. O quão importante, que nem eu te disse lá no Cristo, te abraçando, o quão importante você foi e você é na minha vida. E o quão maravilhoso seria se esses momentos de luz, esses momentos em que tudo encaixou, igual o dia que a gente se conheceu, igual em Baçaí, igual aquele final de semana aqui, o penúltimo, pudessem se tornar mais frequentes. É isso que eu tinha pra te falar. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu espero, de verdade, te ver mais uma vez pessoalmente. Nem que seja pra você me dar um abraço e falar não, pra mim terminou. Ficaria muito triste, mas eu tinha esperado. Mas se você decidisse dar mais uma chance, permitisse que eu pudesse ficar perto de você de verdade, me dando a chance de poder realmente fazer parte de você, seria lindo, seria especial, seria muito importante. Eu tenho plena certeza que eu posso te fazer feliz. Fica com Deus, se cuida. Um beijo.